Comandador, muito bom dia, o Web 5717, vinte da Eco. Bom dia, 5717, informação Eco correta, confirme o horário do plano, senhor. A nossa decolagem é 0708. 0708, ciente, eu vou ter o seu plano na minha tela em aproximadamente 5 minutos, pré-aprovado em 6, senhor. Assim que eu tiver, eu te chamo pela cópia, ok? Ciente, poderia adiantar somente a saída para o 5717? Muito bem, então confirme o destino, a rota e o nível. É o 340 para o Galeão, via Upper Whisky 0. Gente, Galeão Upper Whisky 5-0, provável da Euleda Bidev, senhor. Da Euleda Bidev, gente, obrigado. Estou em Salvador, TAM 3, 658, pushback e acionamento, está na remota. Na remota aprovado, push acionamento 3658, chame táxi. Pode dar a táxi, 658. 57-17 na escuta para cópia. 57-17 pronto. Objeto 5717 autorizado para o Galeão, Sierra Bravo, Golf Lima, nível de voo 340, via para o Whisky 58. Correção, via para o Whisky 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, subida da EL até a posição Leda, após Bidev. Controle 119.8, aciona 51144, objeto 5717. Autorizado, 340 Galeão, conforme plano de voo via Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, Natael, Leda e após Bidev, controle 119.8. Responder 5144, objeto 5717. 5144, boa. O 5717 poderia proteger o transponder? 5144. Correto, senhor. Portão 4, chame por instrumento. Entende, segundo quadro. Por gentileza, confirme, chamou anteriormente o objeto 5896 nessa frequência? Informação eco. Confirme. Objeto 5729, correção 6749, informação eco. 7749, informação Foxtrot agora, somente onde ficou o vento. Eu tenho 340 aprovado para Guarulhos, o senhor está pronto para a cópia? Afirmo. Objeto 6749 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340 para o Whisky 50. Decola da pistola 0 com curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8. Transponder 5137, o objeto 6749. Realizando barulho, Sierra Bravo Golfo Romeo, objeto 50, nível 340. Decola da pistola 0, curva direita, saída da EL. A posição Leda, após Bidev. 1198, controle 5137, o Fox, o 6749. Protegimento correto, web 6749. Portão 3, chame pronto para o puxo de acionamento, senhor. Copiaremos a Fox Trot 6749, no 3. Ataque portão 3658, está com 1149 agora, alternando Guarulhos, 3 horas e meia de autonomia. Guarulhos 3:30, confirme somente o POV? 1149. 1149 no POV copiado, tanto 3658, táxi aprovado via 4, Juliette e Alfa, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 011. Estamos prontos para decolagem, posso esperar que o 0 está 3658. Punch, Juliette Alfa, Bravo Tag, Estados Unidos. 3658. Opa, Salvador, 3658, pode esperar a próxima. 3658, autorizado a alinhar e decolar, custando zero. Desenhando por agora de 080 graus, 612 de nós. Autorizado a decolar, 3658. 3858, degolou 51, chama agora o controle em Salvador em 1 no 9.8, senhor, bom voo. 98, controle em Salvador, são 3.58, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Controle em Salvador, bom dia, tá 3.658. 3.658, bom dia, contato radar na decolagem, prossiga como autorizado. Perfil da saída, então, 3.658. Uma velocidade, senhor, de voar à direita, direto da El? Direto da El. Direto da El, então, 3.058. Salvador Web, bem 7-4-9, posto de estacionamento no 3. Portão 3 aprovado, posto de estacionamento Web 6749, chame pronto para o táxi. 7-4-9, frente, chama para o táxi. Salvador, muito bom dia, Web 5896. Prossiga. 896, atualização para 1540 da Eco. Gente, informação Foxtrot em curso 340, vem aprovado para Confins. Um minuto para cópia, senhor. Um minuto para cópia, vai ouvir a Foxtrot. Objeto 5896, pronto para cópia? 5896, pronto para cópia. Projeto 5896, autorizado para Confins, Sierra Brava, Charlie Foxtrot. Libras voo 340, direto, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto, posição Bridge. Controle 119.8, aciona 5146, objeto 5896. 0340, parar com o Sierra Bravo, Sierra Fox, recordando 0, curva direita, Sierra El, para a posição Leda, após Leda, Bridge, controle 19.8, transponde 5146, Web 5896. 5146, acontecimento correto, é 5896, portão 1, nos chame pronto para o pushback acionamento. Vamos olhar para o pushback acionamento no portão 1, 5896. Então 3658 vai passar 1160. Chama agora Recife, 1133, decimal 25, alterna 1125, decimal 1 no bom voo, 3658. 3658 chama Recife 13325, alternando 1251, muito obrigado, bom domingo. Nós com 123 a bordo, 4 horas e 37, alterna Confins. Fins alternado 4 e 37, confirme somente 1, 2, 3, senhor. Afirmo. Copiado, web 6749, autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 1, chame pronto para decolagem no ponto espera pista 10, web 6749. Índia e Alfa, ponto espera no 0, 1 no 0 no 1, chama pronto, web 6749. Torre web 5717, pronto, inspecionamento portão 4. Portão 4, ciente, coordeno solo após o Boeing da companhia retaguarda. Inicial táxi, autorizado, posicionamento, senhor. Chame táxi 5717. Coordeno da companhia, autorizado, 5717. 5717, da presente livre, posicionamento, chame táxi. Livre, puxo, 5717. Espera pronto, 6749. Web 6749, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 08, 0 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, objeto 6749. Salvador Web, 5896 para puxa e acionamento no portão 1. 5896, número 2, no setor, aguarde para puxa e acionamento. Número 2, aguardando no setor acionamento. Torre 5797, pronto, táxi 135, alterna com fins, 4 horas de autonomia. 05797, autorizado em Indy Alpha, tem ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 1, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, 5797. Chama pronto, ponto de espera, 5797. Objeto 6749, decolou 01, chame agora o controle 119.8, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia, bom domingo, Web. Igualmente, senhor. Web 5896, coordenação com a equipe de solo, após o Boeing da companhia iniciar o táxi no pátio principal, tem livre puxo estacionamento, chame táxi 5896. Coordenação com solo, após o passagem da aeronave, está autorizado para o estacionamento 4 horas e meia, não para o táxi. Na decolagem, suba ao nível 340, saída da EL. Proa de da EL da presente. Proa de da EL, Web. Apronto, ponto de espera da 10, 7 no 7. 57 no 7, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 08 a 0 graus, 089. Alinhe, decola da 10, 7 no 7.